Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco de edição número 183 do seu podcast Rewide. Do nosso podcast aí. Vamos falar então sobre a grande novidade, o grande anúncio que foi ontem, né? Na terça-feira, por volta das 5, 6 horas da tarde, sei lá mais ou menos que horário que foi, porque eu tava trabalhando, então eu só dei umas acompanhadas aí na hora da janta aí que eu consegui realmente filtrar todas as informações, né? Foi aí anunciado o calendário para 2020, tá? Já teria, né, como eu postei o vídeo de manhã, foi antes de manhã, né? De manhã eu postei o vídeo, a conversa foi à tarde, mas de manhã, toda terça-feira de manhã, não esquece, tá, pessoal? Toda terça-feira de manhã, né, tô lá ao vivo no YouTube, lá, gravando vídeo pra vocês pra falar sobre o final de semana, tá? Sempre gravo na terça, porque na segunda-feira, como eu trabalho final de semana aí, é difícil chegar às folgas aos finais de semana, principalmente no domingo, né? A cada 7 semanas aí vem a folga no domingo, pra eu poder deixar a corrida ao vivo. Então eu sempre assisto a corrida em VT. Segunda-feira eu deixo para estudar, para ler, para ver, né? Alguma coisa que eu perdi aí durante a corrida, não, porque eu não vou assistir nada, né? Mas alguma coisa que eu perdi durante o final de semana aí. De manhã eu acompanho alguma coisa, tá? Eu assisto alguma coisa que dá para assistir de manhã, né? No sábado, no domingo, quando tem aí alguma atividade na pista. Geralmente no sábado, no domingo eu já estudo já as categorias anteriores, ou a True Coexistent, quando acontece, né? Então, na segunda-feira, realmente, para estudar a Cup. Assistir a corrida, claro, e ver tudo o que aconteceu. Então, toda terça-feira, tá? Terça-feira de manhã, por volta das 10 horas da manhã aí. Ontem eu trazia um pouquinho que eu estava no supermercado, cheguei em casa, era 10h10. Mas 10h15 já estava ao vivo aí. Toda terça-feira, por volta das 10 horas. Pode marcar 10 horas aí. Né? 10 e pouquinho já estou aparecendo. Vocês vão ver minha cara gorda e barbuda. Talvez eu vou estar sem barba semana que vem. Falando sobre NASCAR, tá? Sobre o final de semana. E lembrando que apareceu a notícia que é bombástica, vai ter vídeo no canal, tá? Então vai lá, compartilha, curte, deixa o seu joinha lá, se inscreve, deixa comentário, pergunta pra mim se tá tudo bem, se tá tudo mal. Manda eu tomar naquele lugar, qualquer coisa, tá, pessoal? Vai, receita de bolo da vovó, tá, bolo de fubá da vovó, manda no canal lá, coloca lá, @leoguina no Twitter e Instagram, manda bala aí, pessoal, vamos conversar, vamos interagir. Certo? Bom. Como eu havia falado na terça-feira, de manhã, quando eu gravei o vídeo, né? Tava aí a expectativa que iria mudar muita coisa. E mudou. Né? Foi anunciado aí no calendário, NASCAR fez lá o seu ao vivo, a sua live. E realmente mudou bastante coisa aí. O calendário ficou, pessoal, na minha opinião, até um pouco mais difícil, tá? Porque vai ter nego aí tendo que se coçar e se preparar aí. Porque vamos ter aí realmente grandes mudanças aí. Né, porque vai complicar um pouquinho as coisas. A única informação que eu não consegui, eu vou falar daqui a pouquinho, é sobre pouco, que vai ser duas corridas sábado e domingo. Não sei se vai ser duas corridas menores ou vai ser duas corridas de 400 milhas cada dia. Eu acho que o mais sensato seria duas corridas menores, né? Porque duas corridas de 400 milhas no sábado, duas corridas mesmo no final de semana, mas no sábado e domingo são 800 milhas, não sei. Mas enfim, vamos lá. Eu perguntei já para os caras lá que são mais influenciados. Até o momento ninguém respondeu o meu Twitter, tá? Eles costumam responder os tweets rápido, mas como eu mandei também de manhã e tem esse problema de fuso horário aí, lá ainda, eu mandei era umas 8 e pouquinho da manhã, lá ainda tem um problema de fuso horário, né? Ele está dormindo ainda, né? Tá na madrugada lá ainda. Então não quis acordar, eles talvez, espero que eles respondam. Eles não costumam responder, né? Mas espero que eles respondam também, aí eu falo pra vocês aí, né? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aí sobre a novidade. Né? Passando por cima aqui rapidamente, a gente vai estudar caso a caso aqui, tá? Daytona continua abrindo a temporada, continua lá no começo do ano lá, aquelas corridinhas lá, né? Temos o Clash no dia 9, temos os duas na quinta-feira no dia 13 e no domingo dia 16 na grande Daytona 500, tá? Então por aí, pessoal, segue o fluxo, segue tudo normal, tudo beleza, as mil maravilhas, tá? A diferença é que a Atlanta, que era, segundo, era depois de Daytona, não é mais, tá? Aí eles já vão já pra West Coast, né? Já vão viajar lá pro outro lado, lá, sai do lado de cá do país, vai lá do outro lado lá, aí já corre lá Las Vegas, Fontana, já corre também em Phoenix, e já vão pra Atlanta aí depois e volta aqui correr em Homer, vocês vão pro Texas, tá? E assim vai seguindo o fluxo, tá, pessoal? Bom, novidades. Novidades é o seguinte, tá? Homestead passa a ser, deixa de ser a final e passa a ser a sexta etapa, tá? Então Homestead é depois de Atlanta, né? Depois que eles voltam lá da costa oeste e voltam pra cá, então Homestead passa a ser a sexta etapa, tá? Seguindo o fluxo aí, pessoal, seguindo a sequência aí, tá? A próxima grande novidade aí é que no dia 4 de julho, no final de semana 4 de julho, geralmente era Daytona, tá? A corrida de 400 milhas Daytona. Não é mais, tá? A corrida de 4 de julho agora passou a ser Indianápolis, né? Tem de criar uma expectativa maior aí por ser Indianápolis uma pista clássica, uma pista ícone, né? Tem todo esse momento de patriotismo aí e tal, beleza, blá, blá, né? Mas eu acho que muito mais que isso, as coisas em Indianápolis precisam melhorar e muito, né? As coisas lá em Indianápolis vêm sendo bem fraquinhas, vêm não sendo muito legais não. Mas enfim, tá aí, Indianápolis agora, corrida do final de semana de 4 de julho, tá? Pouco, pessoal, passa a ter rodada dupla, como eu já falei aqui, tá? Vai ter uma corrida no sábado e uma corrida no domingo, tá? Então, pouco, anote na agenda de vocês aí, no final de semana de junho, lá, 27 e 28 de junho, rodada dupla em pouco. Então, nesse final de semana você vai só assistir pouco, duas vezes, tá? Se vocês aguentarem depois dessa lavagem cerebral aí, vocês vão aguentar a próxima semana, a próxima corrida que vai ser o 4 de julho lá em Indianápolis, né? E depois vem Kentucky, realmente Kentucky, temos emoções. Depois desse momento difícil aí, pessoal, agora temos a novidade, tá? Daytona, pessoal, aquela corrida de 4 de julho de Daytona, as 400 milhas lá de Daytona no meio do ano, ela passa a fechar o campeonato regular. Tá. Pode ser uma faca de dois gumes, né, pessoal? Temos uma experiência aí de Talladega, né? Já falei sobre isso, tá? Talladega, anteriores aí, por isso que foi mudado. Talladega foi jogado pro meio do round de Talladega. Talladega não é mais corrida que fecha o agora é round, estágio, né? Agora é estágio. Então, Talladega fechava o round de 12, não era mais, foi jogado pro meio justamente para evitar o quê? Anticorrida, tá? Aí eles me pegam e me jogam Daytona para fechar a temporada regular. Beleza. Pessoal, tem uma coisa aí, né? Uma coisinha aí que interessante aí, tá? É uma faca de dois gumes. Por quê? Teremos, talvez, o pessoal que vai fazer anticorrida, igual Talladega. Só que lá em Talladega, pessoal, quem faz anticorrida é que realmente que já tá classificado que nem se arriscar. Lá, não tem, não tinha quem fazia anticorrida, não tinha nenhum prejuízo. Por quê? Porque estava classificado já. Agora em Daytona, pessoal, se quem faz anticorrida, tem a chance de um cara poder tirar alguém, né? Mas, pô, o cara tá em 15º ali, né? Que eu vou lá pra frente nada. Eu vou ficar aqui no top 30 e tanto aqui. Vou ficar aqui no fundão aqui de boa, né? Vamos garantir aqui por pontos, porque de longe lá ninguém me pega mesmo. Aí vai lá, sei lá, um David Reagan da vida, um Matt Benedetto da vida que tá lá em 28º, ganha corrida, pessoal. Ele tá dentro do top 30, ganha corrida que ele faz, ele tira alguém que tá dentro do top 16, tá? Então é uma faca de dois gumes. Pode ser uma corrida que vai ser espetacularmente boa, ou pode ser uma corrida que todo mundo vai se esconder, né? Principalmente eles que já estão classificados e tem medo de não se classificar, né? Ou talvez vai ser uma corrida muito boa, onde que todo mundo vai querer realmente garantir, né? E ninguém vai querer esconder a corrida nada. E tem a galera que quer realmente arrancar alguém do top 16 por vitória e vai ter a oportunidade, porque a Daytona, nós temos que Daytona é uma corrida completamente aberta, já que basta um Big One aí, basta um acidente de maiores proporções, pode levar um monte de gente embora, inclusive aquele cara que você está a fim de tomar a posição dele dentro do top 16 e avançar para os playoffs, né? Então, pessoal, uma troca interessante essa de Daytona foi de Anápolis no ano passado. Uma troca muito interessante essa de Daytona aí. Eu, sinceramente, gostei, tá, pessoal? Gostei muito, tá? e pouco, né, pessoal? Eles jogaram pouco aqui pra junho, né? Finalzinho de junho aqui, que eles estão querendo correr das chuvas, tá? Porque pouco tem um problema muito sério todo ano aí com chuva. Então eles estão querendo fazer isso daí, com tentar fugir das chuvas, né? Então Daytona fecha a temporada regular, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui, pessoal, temos aqui de interessante aqui os estágios. Vamos analisar os estágios agora. O primeiro estágio, pessoal, é muito forte, muito pesado, tá? Darlington passa a entrar dentro dos playoffs, tá? Darlington agora dos playoffs, assim como o Bristol, que fecha os playoffs, né? Do round 16. Então, round 16 temos Darlington, que é uma pista muito difícil, né? Uma pista complicada, uma pista que todo mundo bate, todo mundo rala o carro do lado direito. Temos Richmond, né? E depois temos Bristol, que é um oval curto, uma pista bem problema também, que tudo pode acontecer. Certo, pessoal? Então, temos um round 16 é muito bom, que vai ser bem difícil para todo mundo, tá? Vai ser bem explorado por todos os pilotos, com certeza. E Darlington tentou aquele charme lá de ser final de semana retrô, né? Onde temos as escrituras especiais lá. Eu, na minha opinião, super acertada essa decisão de Darlington, hein? Colocar Darlington na abertura dos playoffs e aquele final de semana todo especial, tá? Aí tem todo o charme de ser uma abertura de playoffs e tem todo o charme também de ser uma corrida com o final de semana retrô e com as pinturas. O round 12, pessoal, segue tudo bem ali, tá? Temos Las Vegas, Talladega e Charlotte lá no Roval. Também aí um oval de 1,5 milha, um Super Speeders e um Road Course. Bem diversificado realmente aí esse round de 12. E o round de 8, eu penso que seria tipo assim, a mescla perfeita realmente do que é a grande maioria do campeonato, né? Que é Kansas, temos Kansas, temos Texas, oval de 1,5 milha, e temos Martinsville realmente, que é um short track. Martinsville, pessoal, ela encerra aí o round de 8, tá? Então Martinsville realmente é a decisão aí, ela vai, né, mostrar, e nos iremos conhecer lá após Martinsville os quadros que estarão na final, que agora passa a ser Phoenix, tá? Por que Phoenix, pessoal? Phoenix realmente passou por uma grande reforma ultimamente aí, né? Que agora é um não sei o que lá da mídia, né? Vamos lá, o super mamão lá esquisitão lá, não sei o que lá da mídia. Então, realmente, Phoenix está muito e bem preparado, tá? Toda uma estrutura, tá, pessoal? Eu vi lá as fotos dos caras postando lá depois da inauguração lá, né? Os jornalistas chegando para trabalhar. O pessoal ficou fantástico lá, que é um de mídia lá, né? Pessoal, tem tudo lá, realmente Phoenix é uma pista sensacional. É uma pista, pessoal, que foge completamente do rigoroso inverno, né? O inverno que está por vir, né? Que aí já novembro já começa o invernão, né? Logo já começa a nevar. Se é que já algumas semanas começa a nevar, alguns lugares já, já começa até a nevar já, né? Nessa época do ano aí. Pelo menos no passado, em novembro, já tinha um lugar que estava nevando já, né? Mas assim, já começa o fluzão rigoroso realmente nos Estados Unidos. Então, a NASCAR foge. Miami seria o melhor lugar, porque Miami ainda está... Miami já tem uma temperatura bem próxima a mais a nossa aqui, né? Não é tanto frio assim. Eu tenho um estimado amigo meu, que mora lá, né? O Michael, que mora lá em Miami. Ele realmente fala que lá não tem diferença de temperatura, muita diferença para cá, para o Brasil nosso aqui não, né? Porque realmente lá é um país que está na linha do meio do planeta ali, aqueles negócios de geografia lá que todo mundo deve lembrar, né? Que é mais para o centro ali, é mais quente, mais para as beiradas, né? É mais frio. Então, mais para o meio do planeta ali, quanto mais perto do meio do planeta, mais quente é, né? Vou ficar falando isso aqui. Então, pessoal, vamos falar de corrida, não é na geografia não. Phoenix fechando aí o campeonato. Pista, analisando a pista, tá? O tipo de pista aí, legal pra caramba, tá? Pessoal, quando chegar naquela última curva ali, aquela linha de chegada, onde que é? O cara vai vindo ali, babando ali, que ele vê o cara lá na frente lá, que ele pode empurrar o cara, ele vai empurrar. Então vai ser muito legal, tá? Talvez, pessoal, podemos ter ali decisões mais interessantes do que lá em Miami, né? Porque Miami era uma pista longa. Apesar que Miami é uma pista muito gostosa, quem já correu, né, nos videogames da vida, eu nunca corri Miami de verdade, né? Mas eu joguei muito videogame, né, já corri as pistas lá. Realmente é uma delícia correr no oval lá de Miami lá. Você consegue andar lá em cima, na linha de cima, você consegue andar aqui na linha de baixo, tá? Correr lá no iRacing da vida lá. Realmente é muito gostoso andar em Miami, uma pista muito boa, né, de correr, pelo menos virtual. Então, e nós sempre vimos lá boas batalhas, né? Vimos talvez esse novo pacote aí que traz aí os arrastos aí, tentando dificultar mais ainda o ar limpo. Então, talvez isso daí, pessoal, esse tipo aí de pista aí realmente vai ser, né? É interessante Miami, tá? Mas Phoenix, pessoal, tem todo ali um algo novo ali, tá? Imagina uma relargada, imagina um green white checkered, né? Uma relargada ali, você tem aquele dog leg ali que você pode cortar ali inteiro, nada, que não proibiu nada ali, tá valendo tudo, tá? Você pode ir lá perto do muro, você pode vir aqui ou perto aqui do pessoal que acampa aqui, tanto faz, que a NASCAR não proibiu nada, legal ainda, mais legal ainda pra caramba. Você pode passar lambendo o muro lá dentro dos pits, né? Tá valendo, só tem um cone que tem que respeitar. O resto tudo tá valendo. Depois só que você vê naquela curva ali pra fechar a volta ali, pessoal, aquela curva lá que já traz pra linha de chegada, pessoal, ali vai ser demais, tá? Ali vai ser muito legal, vai ser insano ali, realmente. Já tô ansioso, já não quero nem saber que vai ser campeão, quero saber como é que vai ser a final ano que vem, né? Então já tô esperançoso para 2020 aí, que vai ser bem legal esse campeonato aí. A NASCAR deu uma mudada boa, né? Uma mudada considerável aí, então vai ser interessante, tá? Pessoal, trazendo pro meu gosto, pessoal, gosto do Léo Guina, tá? É minha vontade de ver, né? Era essa final sendo um short track. Menor ainda que Phoenix ainda não é tão short track. Eu não considero o Phoenix um short track. Uma pista difícil, né? Porque ainda tem... Era uma pista que proporciona bastante coisa ainda, né? É uma pista difícil, tipo Martin, né? Martin é uma pista difícil, tem que bater mesmo. Se quiser passar o cara à frente, tem que bater, né? Pra mim, Martin e Talladega é igual. A diferença é a velocidade, né? As coisas acontecem a mesma coisa. Então, o Marshall, por exemplo, o Marshall, o ano passado, o Diogão teve que bater no nosso amigo Matheus Chino para vencer. O DNR bateu no Chase Elliott para poder assumir liderança, né? E vários outros casos, tipo, o piloto teve que bater para ganhar a corrida, né? Então, vai ser interessante aí, né? Eu quero ver aí realmente. Eu quero ver e tá perto aí para ver esse final de semana lá em 2020 aí, em Phoenix, no dia 8 de novembro, certo, pessoal? Bom. Essas aí são as mudanças, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das mudanças, tá? Lá no Instagram da NASCAR tem uma pesquisa lá, né? Qual foi a decisão que você tá... Are you most excited about, né? O que você tá mais aí doidão pra ver aí, que você mais quer ver de 2020, né? Então tem a opção lá que é Phoenix, a final, o Racing Championship em Phoenix. A final do campeonato regular em Daytona, né? As duas corridas em Pocono ou os playoffs em Bristol, né? Na minha opinião, o que eu mais quero ver aí, realmente com certeza, é Phoenix, né? A final lá em Phoenix lá. Então tá aí, pessoal, a grande notícia, grande novidade para 2020 aí, que deixou todo mundo doido e eufórico aí, mas ainda tem muita coisa de 2019, vamos voltar aqui para 2019, tá? Tem muita coisa para acontecer ainda, né? Tem muita água para rolar ainda. O campeonato tá apenas começando. Tá certo aí que temos aí um grande domínio aí de Ford e Toyota. Temos também um grande domínio aí da Joe Gibbs e da Penske, né? Os caras estão aí realmente na frente, estão aí mostrando que tem muita garrafa para vender, tá? Mas claro, com certeza vão aparecer outros times também, com certeza a Chevy deve se recuperar um pouquinho aí, tem muita coisa a acontecer, não podemos tirar de base de nada nesse comecinho aí de temporada, tá? Começo de temporada sempre mostra algumas coisas, mas está mostrando realmente, né, isso está bem claro aí, as claras para todo mundo ver, que a Joe Gibbs e a Penske, Keselowski, Joe Logan e Kyle Busch, esses três aí realmente não vieram para brincadeira em 2019. Certo, pessoal? Bom, seguindo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho aí, seguindo 2019, né? Vamos deixar a expectativa de 2020 para lá. Vamos seguir aqui, vamos falar do Texas, né? Final de semana aí que promete muita coisa boa, tá? Lá no Texas. Pessoal, o que vai acontecer? Quinta-feira, dia 28 de março, temos dois packs da Truck Series, tá? Na sexta-feira, vamos ter aí os packs da Cup. E vamos ter também os packs da Icon Series. Teremos a corrida da Truck Series, o Qualify da Truck Series e a corrida da Truck Series. E vamos ter também o Qualify da Cup, tá, pessoal? No sábado vamos ter os dois packs aí da Cup Series, o Qualify Corrida da Ignis Series aí no sábado, né? Lembrando que tudo no sábado à tarde, só a corrida da Truck Series que vai ser na sexta noite, tá, pessoal? Sexta-feira à noite, 10 horas da noite, a corrida da Truck Series. E no domingo, né, domingão aí, 4 horas da tarde, a largada pra corrida da Cup, né? Então, esse aí é o final de semana, tá? Vou dar uma olhadinha rápida aqui no entrevista pra vocês aqui. O entrevista da Truck Series eu já passei pra vocês, então vamos falar aqui então da Ignis Series, tá, pessoal? Bom, o Kyle Busch vai estar no 18, o Brad Keselowski vai estar no carro número 12, Bapensky aí, o Tyler Reddick vai estar no carro número 2, e temos também alguma outra novidade aqui, vamos olhar, o carro número 5 vai estar, o Matt Mills, né, vai estar no carro número 5, e no número 8 vai estar o Jeb Burton, temos também aqui o 22 vai estar o Austin Cedric, isso aí já é full time nesse carro, né, deve estar. E é isso, tá, pessoal? Ah, o Jeff Henry vai estar correndo na Steam Race, né? O Jeff Henry, ele vai estar no 81, certo, pessoal? Mas também não vai fazer muita diferença, não. Enfim, esse aí, né, é o entrelist aí. O Kyle Busch vai tentar a varrida do final de semana, né? Vai correr na Truck, na Series e na Cup. Então vamos ver o que ele consegue fazer, certo, pessoal? Bom, na Cup, né, vamos ver o que tem diferente aqui na Cup até o momento aí. O Lando Castro, beleza. Vamos estar aqui o Daniel Soares no 38, o Bobo aqui, o Ryan Preece. Até o momento, pessoal, o Parker Kligman vai estar no 96, o Matt Benedetto 91, o Gary Smith, aquele cara que corre lá na Action Series, junto com o Roche Stein, né, na JD Motorsports, o Gary Smith vai estar no 77 da Spire Motorsports, a Spire que vai estar fazendo uma corrida aí, uma das corridas que ela selecionou nesse ano, né, vai estar lá no Texas. Então, pessoal, na Cup Series vem sendo difícil aí as mudanças aí, né? O Rochester vai estar no 15 da Joe Robson, que toda semana ele vem fazendo aí, buscando e tentando fazer alguma coisa com esse carro muito fraco. Realmente o carro não é bom, tá, pessoal? O carro não é bom, não. É, tá correndo aí realmente para fazer volume. Rochester, para mim, deveria estar empenhado em outras coisas. Enfim. Pessoal, esse é o entrelist aí, tá? Não tem grandes novidades, não. Realmente é o Kyle Busch que vai fazer, tentar a varrida no final de semana, vencer as três corridas aí e chegar, quem sabe, 204 vitórias, claro, se vencer as três corridas, né? Bom, só pra reforçar pra vocês, sexta-feira, Truck Series às 10 da noite, no sábado à tarde, às 2 da tarde, dia 30 de março, a corrida da Ignis Series, tá? Que é My Bariatric Solutions, né? Muito legal essa instituição aí, tá? Do pessoal lá que é gordinho lá e precisa realmente se reabilitar, tá? Então, muito legal. Vai ter uma promoção bem legal desse projeto aqui, tá? Lá no Texas. Muito legal realmente, tá, pessoal? E no domingo, né? Vamos ter aí no domingo, às 4 horas da tarde aí, a corrida da Cup Series, né, no Texas. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa edição número 183, tá? Então pode compartilhar, curtir aí. Pessoal, o arquivo sempre tá para download ali no rodapé da página, tá? Do Big One Brasil, tá ali, né? Mandar um abraço pro pessoal do Big One Brasil. Tá no rodapé ali, vocês fazendo download, faça o download. E ouça aí no carro aí, ouça também no celular, tá? Eu estou, pessoal, já procurando já e quero aprender a fazer, não sei fazer, mas eu quero aprender a fazer. Como fazer o upload dos podcasts no Spotify, tá? Quem souber que me ensinar, pessoal, quiser me ensinar, por favor, tá? Arroba Leoguina, Twitter ou Instagram, ou leoguina@hotmail.com no e-mail, tá, pessoal? Que eu quero saber como é que faz para poder fazer o upload lá também. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês, um abraço e cuide-se bem.